Senhor, incline seus ouvidos e ouça minha oração. Atenda a voz das minhas súplicas. Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti. Tu és o meu Deus, salva o Teu servo que em Ti confia. Tem misericórdia de mim, pois a Ti clamo todo dia. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois sempre me responderás. Entre os deuses não há semelhante a Ti, nem há obras como as Tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a sua face e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Pai, o teu caminho e andarei na tua verdade. Unifica meu coração para temer a ti. Imensa o seu amor comigo. Livraste a minha alma das profundezas da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim e as assembleias dos tiranos procuram a minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e gracioso, lento para irar-se e abundante em amor e fidelidade. Mostra-me um sinal da tua bondade, para que o vejam aqueles que me odeiam se confundam, pois tu me ajudaste e consolaste. Amém. Responde a minha oração. Ouve minha voz que clama. Ouve-me, Senhor. Ouve-me, Senhor. Não temos meus inimigos, porque confio em Ti, Senhor, que é meu aliado. Ó, Senhor, que nenhuma muralha ou barreira venha me impedir de Te encontrar, Senhor. Que os inimigos estremeçam diante da Tua presença, ó Pai. Confio no Teu braço forte, Senhor.